tirita merlão a prudência a resistir às ofensas até que em tua fúria corrijas. E aqueles que ouvi levantar falsos testemunhos, eu os vi cair por sua própria arrogância. A bigorna do Senhor é a luz da verdade, raio que expõe os riscos do poder e denuncia as falácias do conhecimento espúrio daqueles que, insultando a Deus, querem ser Deus. Leste pregaste perante congregações que Deus era a verdade, que a verdade era Deus, e ainda assim a escondeste para não ferir o guerrilheiro que, tentado pela pobreza, decide matar. Pois antes do conhecimento descobres a intenção, quem entrega ou acumula dons concedidos, quem faz do mestre juiz do espírito, ou quem facilita excessos juvenis. Há quem não mereça viver, dizia-me um guerreiro tâmio ao condenar um perverso, mas a justiça é banal pra quem escreve a trama do mundo. Leste pregaste perante congresso assim a escondeste para não ferir o guerrilheiro que, tentado pela pobreza, decide matar. Pois antes do conhecimento descobres a intenção, quem entrega ou acumula dons concedidos, quem faz do mestre juiz do ex do espírito, ou quem facilita a quem não mereça viver, dizia um guerreiro tâmio ao condenar um perverso. Mas a justiça dos homens é banal pra quem escreve a trama do mundo. Leste pregaste perante congregações que Deus era a verdade, que a verdade assim a escondeste para não ferir o guerrilheiro que, tentado pela pobreza, decide matar. Pois antes do conhecimento descobres a intenção, quem entrega ou acumula dons concedidos, quem faz do mestre juiz do espírito, ou quem facilita excessos juvenis, a quem não.